de gude do pipa pia. Mês de junho, quermesse de São João. Juntava molecada pra fazer um balão. A primeira mina que sorriu pra você. A timidez dominava, é difícil esquecer. E tinha que aguentar o argumento da rapaziada que dizia que a vida é assim. Um pavio curto que pode explodir. Pivete de bermuda e chinelo. Agora um preto de postura. Bem louco e tal, de ferro na cintura. O cheiro da branca atrai pra quebrada. Jardim do Russo tem a boa. No fim da rua é a bocada e mais nada. Naquela tarde você mesmo viu que ele passa um pano pra PM e pra civil. Olha a quantia de dinheiro. Quanto você gastou neste ano inteiro? Na sua goma, que situação. A sua mãe só falta morrer do coração. Com seu investimento ele se diverte. Tem uma casa mobiliada e videocassete. Por uma merreca ele é seu truta. Pedra tem de monte, pergunta se ele usa. Isso é a alma do negócio. Conforme a lei, um bom traficante não se envolve. Se sacrifica sem limite por ela, cocaína. Produto da favela. Produto da favela. O retrato da nossa gente inspirado nela. Produto da favela. O retrato da nossa gente inspirado nela. Abra sua dispensa. Nada no fogão, nem muito menos na mesa. As madeiras do seu barraco só não caíram porque a última chuva não foi forte. E os buracos do terreno não evoluíram. Você ficou sem nada, cuzão. Na calçada dele o material da sua construção. Montado num cigarro e passa o dia no uísque. Desfilando com fulana num carro de requinte. Pensa bem, você ficou sem nada. Aqui ninguém confia em sua palavra. Sai fincado, sem chance pra um noia. Na casa de família é da porta pra fora. O relevo do morro, pedindo socorro. Cheio de fome, desemprego e morte. O arsenal é completo, o porte é escasso. Do Damasceno, Guarani e Brasilândia. Recanto dos humildes, Morro Doce ou Morato. Eu cito Russo, Éder e Preto B, fatais. Prega paz pra você, inspirado num barraco da viela. Três manos, produto da favela. Produto da favela. Produto da favela. Produto da favela. Manda um abraço pros manos da minha quebrada e pá, Perus. Favela, cidade das crianças. Beco, pros manos de Osasco, Laranjeiras, Parada de Taipas, Ricão, de Araguá, é de São Paulo, então aí, que Deus abençoe, mano.